de Kari. Kari, passe até. Bono 328 para sequenciamento, direita pro A0, 62A5. Bono 328. Direita, 065, Bono 328. Localizador, agora no 697. 697, prossiga para 2000 pés, aguardando transferência de comunicações. Transferência dessa 2000, 697. Localizador, agora 924. Confere, reduza para a velocidade de aproximação final, chamando torre 118.6, 1924. 118.6, agora 924, 700. Uma Juliette Romeu, esquerda 020, o limite permanece. Esquerda 020, Lima Juliette Romeu. Juliette Romeu, início de redução 1709. Se 001 passa 130, chame centro Recife. 12685, alterna 12545. 2685 8001. Controle Lima Juliette Romeu, mantenho nível 0 para 0. Prossiga para 2000 pés com 1013. 2000 com 1013, Lima Juliette Romeu. Vai. Eterno 401, pista livre, 250, 12 anões. Cheque tranquilo, autorizado 18. Eterno 401. Táxi, 1754, 44 a bordo, Salvador, 3h20, autonomia. Controle Lima, Juliette, eu poderia voar Kari? Espera da 28, 118.6. Juliette, off Golf Point, espera da 28, 18.6 com a torre, igual a 754, até outro dia. É. Serra Kilo Delta, é a torre Salvador? Estabilizado. Esquerda 340, reportar estabilizado, Lima Juliette Romeu. Bono 648, serviço está terminado, descendo para nível 100, chame o posto ideal, 120, décima 1. Lado. Guilherme Ativo. Completa chamando torre 118.6. Boa tarde, obrigado. Chegou no 806, temos a bordo 62, 2 horas 40 minutos, alterna Recife. Para instruções de táxi, 1401. 1401, boa. Boa tarde. Autorizado à direita, via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6. Índia, Alfa, Golf, 18.6, na sua escuta estelar, 1806. Plano de Baetel no 401. Baetel no 401, efetue o seu táxi via Alfa e Kilo, ingresso no pátio 3, reporte para o pátio principal. Aguarde para pushback acionamento no 2373. Guardando no 2373. TAM 3372, autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, TAM 3372. TAM 3173, autorizado pushback acionamento no 2. Autorizado TAM 3173. Próximo término. Vai reportar aproximando. Pode prosseguir descida, está fazendo 120 agora para o Porto Antena. Autorizado 050. 050, passando 230. Bono 328 para interceptar o lock, esquerda proa 325, reporte estabilizado. Esquerda proa 325, reportará estabilizar o localizador, o Bono 328. Tomador, o Emergente 6721, tá no 62 da proposta para cancelamento. 721, aguarde passagem de aeronave da TAM, retaguarda após início no 62. Ok, após a passagem da aeronave da TAM, retaguarda, início no 62 da 6721. Rumo 328, estabilizar localizador, Campo Aviso. Gente, inicia a adução para a velocidade de aproximação final, Gol no 328, prosseguindo para 2.000 pés. Deixando 2.000, velocidade de aproximação final, Gol no 328. Gol no 600, para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador, Gol 1.600, está reautorizado 3.000 pés. 3.003, mantenha prova. 240 graus, 10 nós. Check-trem, pouso autorizado, cabeceira 28. Tá em chave travado, livre pouso na 28, ou na 697. Tchau, Salvador, boa tarde, voo no 924, livrou na Delta, na 324. Voo no 924, efetue o táxi via táxi Soy Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Vem, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, voo no 924. Correto, utilize o táxi na medida do possível, 924. Sim. Pista livre, Lima, Juliette, Romeu. Aguardando pista livre, Lima, Juliette, Romeu. Já 325, Uno 600 para interceptar o curso do localizador, esquerda pro a 330, reporte estabilizado. Esquerda 330, reporte estabilizado logo, Uno 600. Rasso blocado, passageiro 230. Terrain and control, by directing position, esquerda imediato e chame o solo em 121 desse mão 9 para a instrução de táxi. Será 1219, primeira esquerda, vou no 697. 3000 com 1013, passageiro 2230. Gente, aguarde para o táxi, certo? O Delta, o senhor fez alguma modificação de horário? Não, não foi passado modificação de horário, não, senhor. É porque, de acordo com a CC Recife, seu plano venceu. O senhor demorou muito, seu plano venceu. É, eu falei com a sala IF para fazer esse plano, e como nós já estávamos há 5 minutos para a nossa saída, ele falou que achou melhor que não fosse feito, que a gente poderia falar com os senhores e seria autorizado. Não, nesse caso não é possível autorizar. O seu plano era para 15 horas, já são 16h20. O seu plano, infelizmente, venceu. E essa também foi a informação que nós tivemos do ACC. Tá, e agora então eu teria que passar um outro plano. Afirmativo, entre em contato com a sala IF de Salvador, por gentileza. Ok, obrigado. Ô, Saulo, Salvador, eu tenho 3834, tem que ter informação em uniforme. 3834, aguarde coordenação para Fortaleza, altímetro 1013. 3834. Voo no 697, prossiga ao táxi pelo pátio 3, informe para ingressar no pátio principal no 697. Pátio 3, vai informar para ingressar no pátio principal, voo no 697. Para o táxi, outra 3173, estamos com autonomia de 4h30, altena Galeão com 148. Estado via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28-118-6. Índia, Alfa e Golf, ponto de espera 118-6, até o Monte Essa, até 3173. Bom dia. Está pronto para o táxi Web 6721 com 112 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alterna Recife. Decimal 9 para instrução de táxi. Liga a primeira esquerda, avança na Alfa, sobe em 219. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre em 118, decimal 6, web 6721. Correto, e qual é o seu alternado, 6721? Alterna Recife, 6721. Entende. Solo de Papatango, Mike Foxtrot Oscar. Mike Foxtrot Oscar, prossiga. Para táxi do pátio 3 para o pátio 5, só. Aguarde para o táxi, Mike Fox Oscar. Sigo aguardando. Solo, Lemos Oitano, Romeu, Vidrou. E volante a pressão na alta. Mantenha a posição, aguarde para prosseguir seu táxi, Lima Juliette Romeu. Aguardando, Lemos Oitano. Nossa, amiga, bom. Coração aberto, meia esquerda, da sua 200. Até chutar o nível, até atingir o 360. Após relamento, está de falha por hoje. Na outra sala dela. O aeronave está passando na Alfa, ingresso reportará para ingressar na Juliette. Correto, 1697, ingresso para o portão 10. 810, bom, 1697. Plano 3834, cópia. Chamou para a cópia? Afirmativo, o TAM 3834, autorizado para Fortaleza, nível 370, pela rota Pêrdulo 19, decola da pista 28. Após a decolagem, mantém a proa até 2.000 pés, então curva à direita, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5147. Autorizado no 370, via rota do plano, informe Zulu 19, decola da 28, mantendo por até 2.000, após o perfil da Momo, transição Frote. 1935 é controle, torre 286 e 5147 é o transponder, TAM 3834. Correto, chame para acionar 3834. 2-3, livre, primeira esquerda, e chame o solo em 121, decimal 9 para a instrução de táxi. Rando na taxi Delta. Para a instrução de táxi, 219, solo, bom, no 328, obrigado. Ana Juliette. Continuando o táxi pela Alfa, contará para a direção Juliette. Correto. Solo, Salvador, boa tarde, eu vou no 328, livrou pela táxi Delta. Boa no 328, dê passagem para o Charlie 525, que está taxiando na Alfa. Após a passagem do tráfego, prossiga seu táxi e reporte para ingresso na Juliette. Após a passagem da aeronave, está livre via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, gol no 328, obrigado. Correto. Salvador, boa tarde, boa noite, 06, número 2, ponto espera da 28. Do tráfego, mantém a posição. Tempo, 9806. Operação pro 035. O passageiro 2230 foi seguido para 2.000 pés. Seja para 2.035, já ajuda, obrigado. Pisado alinhar e mantém a 28. Após o tráfego na final, ali mantém 28, gol no 754. Torre, o Charlie Delta para o táxi. Delta. Aqui o Delta, aguarde, mantém a escuta. Lima Juliette Romeu, continue o táxi pelo pátio principal, Lima, Mike e Quebec. Chame para cruzar a pista 17. Lima, Mike e Quebec, chamada para cruzar a 1. Correto, e o gol no 328, autorizado o táxi para o portão 3. Livre para o 3, o gol no 328, obrigado. Meia, boa tarde, a senhora identificação, prossiga na chegada da CARI. O GV 86, altímetro 1013, reporte de descida. O GV 86, identificou, não entendeu o restante da informação para essa passagem. Prossiga na chegada da CARI, reporte de descida, GV 86. GV 86 está no 90, proa de zona, cidade de Recife. Salvador, é o 2230 da Passarela. A sua autorização ser liberada pela CC Recife. Fizeram reporte estabilizado. Isso que ele pediu, obrigado. 2320 para o curso, passando 2230. Nacional saindo de Guarulhos e foi feita uma coordenação com o Polo, com a sala IF, com relação ao nosso plano de voo. E eu gostaria da compreensão dos senhores aí que a gente pudesse agilizar ao máximo a nossa saída. Gente, nós vamos agilizar o máximo possível. Só dependemos agora da coordenação, da autorização do ACC. Assim que o plano chegar no ACC, a gente autoriza. Ok, obrigado. Polo com 600, livrou? Polo 600, prossiga pela Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, reporte Juliette, Golo 600. Mike Fox Oscar autorizado, cruzar a 17. Sim, de esquerda 240, vai para o estabilizado. 2230. Polo 600, autorizado o táxi até o portão 612. 612, Golo 600. Decolado aos 27, controle agora em 199.35, bom voo. Boa tarde. Controle, boa tarde, gol 954, cruzando 1.500 pés. Gol 754, decola, saída Aron, seção 390, vigilância. Sem restrição 390. Passarinho 2230, dá presente para a ponta, se você consegue visar final 28. Mantendo ainda por 240, chame torre 198 decimal meio para modificação. Relativo, mantém para 186, grato. Cruzada 17. Avenida 6320, can you use high speed on your approach? Boa tarde, é o passageiro 2230. Proponho que o cancelamento presente base pela direita da 28. Quer pousar na 28, passageiro? Afirmativo. Tá totalmente visual agora. Ingresso na base pela direita da 28, tá visual já. Sim, tá. Reporta estabilizando a final da 28, passageiro 2230. Afirmativo, tá estabilizando. Passageiro 2230 vai reportar. Tá baixando o travão já. Siga na proa da posição e pitch, desça ao 050, altímetro 1013. O 35491, aguardo a solicitação de modificações das regras para possível autorização de pouso no 7, ok? Ok, poderia manter a proa do VR? Afirmativo, descendo ao 050, proa do VR, o 35491. 5491, muito grato. Web 6702, fazer um desvio à esquerda da rota para evitar formações. Ela pode desvio direto usando para o ILSN aqui, pista 28. Pode desvio direto usando, Web 6702. Salvador Approach, good afternoon, Rebecca 620, Kilo Information, passing 182-150. Channel 63, Avianca, 6320, good afternoon, squawk ident, clear down to 090, heading throttle position, with high speed, altimeter 71013 on the radio surveillance. Okay, maintain high speed, descend to flight level 090, heading throttle intersection. We have a formation about 50 meters, 50 nautical miles ahead, so we can maintain speed for now, okay? Rogers, Avianca 6320. Do you request any deviation to confirm? No, there's no need to deviation. That's just here this formation slowing a little bit. Roger that. Cidade Prod Osmo, Progal 754. Tenho 28, Então, não, 806. Autorizado o localizador, objeto 6702. Afirmativo, prosseguindo para 2000 pés, reportando estabilizado. 2000 pés, reportarei, web 6702. E o Gol 754, solicite agora ao Centro Recife em 12685, alternando 2545. Boa tarde. Sua escuta seria pouca? Não, é Arumelim. Obrigado. Fala Salvador, muito boa tarde, eu passarei no 2230 Livrão. 2230, prossiga via Alfa, reporte para ingresso no Juliette. Vai reportar ingresso no Juliette. Fala Salvador, boa tarde, vou no 2425. 806, autorizado a decolada 2830 graus, no 4 graus, enfatizando, mantendo pro até 2000 pés. O Gol 1806. SW8 mantém a prova de 2000 pés, 1806. Para Salvador, AB 6702, embaixo travado no localizador. Entre enquanto na aproximação e aguarde, está livre. O WebJet 6702. Continuando. Paulo, papapá, Serra Clube Delta. Serra Clube Delta, aguarde mais um minuto, estamos continuando o seu tráfego. Pode ir acionando o Serra Clube Delta? Qual minuto, Serra Clube Delta? Seu Avianca, 5-0. Serra Clube Delta, autorizado para Guarulhos, nível 400, pela rota Upper Whisky 50, decola da pista 17, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 5172. Ok, Guarulhos 400, Upper Whisky 50, decola da 17, com curva à direita, subida é a Gole, transição Gonza, 119.35. Controle 18.6 com a torre, 5172, responder o Serra Clube Delta. Protejamento correto para o táxi 118.6, Serra Clube Delta. Ok, obrigado. Azul 4089, 2230. 2230, autorizado ingresso, remota 12. Remota 12, obrigado. Azul 4089, cópia. Inversionamento sem para o táxi. Zero pela rota Peruísque 50, decola da pista 28, mantém a proa até passar 2000 pés, então curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle 119.35, torre 1186, acione 5142. Autorizado Vitória 360 pela Peruísque 50, decola 28, mantém a proa até cruzar 2000, curva à esquerda, Gole, Eval, Gonza. 1935, controle 186, torre 1542, eu transpondo azul 4089. Correto, chame para acionamento 4089. Chamará. Passaredo, corrigindo, TAM 3566, copia. Prossiga. 3566, autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 190, pela rota Golf 677, decola da pista 28. Mantém a proa até 2000, após curva direita, saída Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, torre 1186, acione 5144. Centena, terei contato, prisão nível 150, chamar o controle Léo, 120.1, o serviço radar será terminado. Torre, o Serra Clube Delta, pronto para o táxi. Prisão de táxi, confio em POB, autonomia alternativa. 6 a bordo, 4 horas, alterna caminho. Entre, reporte para ingresso, 917. Busca! Autorizado 1806, direto Menin. DP 591 passando 070 com referências visuais, cancela na presente para aproximação para a cabeceira 17. Modificado aos 1636, prossiga descida com referências visuais para 1500 pés, altímetro 1013. Reporte rotatória 5491. 500, 1-0-1-2, reportará a rotatória 3-5-4-9-1. Approach, Beca 6320. 6320, clear down to 060 now. 060 now, sir, we have a little formation almost over Kari. Would it be possible to fly Uzafa now? Mantendo 3173, autorizado a linha decolada 28, o vento de 220 graus com 11 nós. Autorizado a decolagem do tá, 3173. 1050. Isso, direto. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5136. Direto, decolada 28, mantenha a prota 2000. Após curva esquerda na perfil da Gole, vai acionar 5136. 1935, eu controle 186, torre, passageiro 2230. 2230, cotejamento correto, reporte para o táxi, Webjet 6702, táxi via Alfa, reporte para ingressar naquilo. Alfa, reportarei para ingressar naquilo, Web 6702. Oito meia após Kari Voluzan, completando a chegada Kari para o ILS Yankee, pista 1-0. Gente, grato. Small 2-5, altera no 2-5-5. Mantendo o até 2000 pés, chama agora o controle 19.35, na qual 237. 935, boa tarde, senhor. Boa tarde, Otá 3173, decolou, tá mantendo a proa, passa agora 1500 pés. Mantendo proa 3173 até 3000 pés, após esquerda direto gole. Otá 3173, vigilância, extensão 320. Afirmativa, mantendo a proa até 3000 então, após esquerda direto gole, tráfego à direita na próxima 5 milhas, 2 horas. Via Kilo, taxi pelo pátio 3, informe para ingressar no pátio principal, 6702. Alfa Kilo, autorizado pátio 3, informarei pátio principal. Correto, TAM 3834, autorizado táxi via Índia, Alfa e Golf no ponto de espera da 28, 118.6. Índia, Alfa, Golf, 118.6 no ponto de espera da 28, TAM 3834. Solo, azul 4089 para pushback acionamento no 9. Azul 4089 autorizado, reporte para o táxi. Bom, prossiga na chegada Kari, direção 0620, altímetro 1013, permanece vigilância. 0603192. Avianca 6320, clear down to 2000, clear RS Yankee procedure, report on localized course. Ok, we are clear to 2000, clear to ILS procedure, we'll call when established. Zeca 6320. 4089, Salvo Salvador. Radar, direto por São Jonas, chegada a Kari. Reporte descida. Ok, mantendo posição no pátio 3. Aguarda ali, web 6702. Correto. Vento de 2.0 graus com os nós. Decola, mantém a proa até 3 mil pés, perfil da MOM, Web 6721, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, 3591. 5491, e foi um tráfego decolando da cabeceira 28, um Boeing da Webjet. Vai lá manter proa, rapaz, decolar até 3 mil pés. Continua a aproximação da 17, reporte 3 milhas fora e desce para 1 mil pés. Descendo para 1 mil pés, o trip 5491 na final de 5 milhas. 1401 no ajuste. 1013. Bueno. Esse 491 na final de 4 milhas com o tráfego da Goa Vista. Tem, teu, 3491. Continua a aproximação e aguarde. 4491. Jet 6721, informa o tráfego a 4 milhas pouso na Vision 7 em descida para 1 mil pés, na terra da trip. Chame agora o controle 119.35, decolado às 4 horas.